Escute todas as músicas em ordem de lançamento. Link na descrição. Sempre fui forte, nunca teve uma briga que sequer perdi. Mesmo sendo colegial, sempre foi moleza pra mim. Até que aquele dia eu conheci essa mina que me fez uma pergunta que mudaria minha vida. E foi fácil distinguir quem são as pessoas e seus gostos e personalidades. E desde então eu te faço uma pergunta e você me responde qual é. Qual o seu tipo de mulher? Uma resposta assim tão errada, você vai levar porrada. Deu e o tal, cor, escola de jujutsu do Japão. Outra escola que outro pode iniciar, atacar. Não tem chance contra nós, só pode vir primeiro. Até que você é veloz. Quando eu bato, você sente, não tem diversão porque você é tão fraco. Pensei que tinha potencial, mas quando olhei já tinha acabado. Não me fale seu nome, dependendo da resposta, eu te deixo de pé. Digitador e me responda, qual seu tipo de mulher? Ok, mas que pergunta mais insignificante. Mas meu tipo de mulher seria alta e com a bunda grande. Não acredito, me pegou desprevenido. Então eu acho que nós somos melhores amigos. Okay. Essa maldição vai levar porrada. Parceria formada. Então venha comigo, my best of friends. Esse é meu fogo, eu sempre bater de mão. Exorcizo qualquer que seja a maldição. Mas o anjo ensinou que existiu, mas agora acabou. Seu fim é decretado, frente ao estodão. Dizem personalidades, refletem quem tu és. Se é tão chato, entende antes então. São fases do meu pé. É tão fácil te derrotar a hora que eu quiser. Essa é minha bond. Qual o seu tipo de mulher? Se ele se garante contra mim, meu irmão, vou garantir que com ele meu irmão acabe. Não me dou por vencido, entrego minha mão, pois o ato de aplauso é aclamação da alma. O ato de aplauso é aclamação da alma. Mas agora acabou. Seu fim é decretado, frente ao estudão. Suas personalidades refletem quem tu és. Se é tão chato, entende antes então. São fases do meu pé. É tão fácil te derrotar a hora que eu quiser. Essa é minha bond. Qual o seu tipo de mulher? Vem comigo, vem. Exorcizo qualquer que seja a maldição. Se é sua, te ensino que existiu. Mas agora acabou. Seu fim é decretado,